Salve, salve, coelhada! Decadentes número 418, numa semana que nem futebol teve, ou seja, tomar uma semana sem perder, olha que coisa boa, vocês aí reclamando do time e tal, mas aí já tá tendo evolução, já é uma semana sem nenhum tipo de derrota, a não ser as tradicionais, né, do time, mas fora isso, estamos aqui presente, vamos conversar um pouquinho, continuar aquele papo de técnico, vamos falar um pouco da reunião de terça-feira, vamos falar aí um pouquinho de algumas expectativas aí também pro ano que vem, vamos que vamos. Estão aqui comigo apenas um dos culpados de sempre, Thales Maciel, o homem além do mito, está aqui com a gente. E trouxemos aqui, já que Lucas continua na Europa, né? Continua lá fazendo a sua tour europeia, ainda metendo um atestado aqui na cara dura. Vou chamar ele aqui para o palco. Rolon, de volta aqui. Rolon, dê seu boa noite. Boa noite. Eu coloquei o nome aí 7 dias sem raiva, mas eu esqueci da reunião de terça-feira, então diminui aí. Estamos só 4 dias sem raiva com a América. Que isso, a reunião foi legal, cara. Foi legal, foi legal. Outro que está de volta, sempre uma figura que brilha aqui no Decadentes, a doutora Adolfo Parens, dê seu boa noite. Boa noite. Realmente o aumento da minha careca vem tornando cada vez mais brilhante a minha participação aqui no programa. Agradeço o convite, gosto muito de voltar aqui. Um dia eu chego aonde você tá, no nível de vocês, para poder passar um mês na Europa, sem poder participar de programas, né? Outro patamar, né? Outra coisa, outro patamar. Mas vamos lá para a gente bater papo aí hoje. E por último, ele, a lenda, o homem, o mito, que dá para sentir até o cheirinho de febo preto do banho que ele tomou para vir fazer o Decadentes. Chegou aqui com o cabelinho penteado. Thales Maciel, dê sua boa noite. Boa noite, galera. Beleza? Eu senti raiva ontem. Ontem eu senti raiva. Se vocês não sentiram raiva, não posso fazer nada. Eu ontem já senti raiva já. Por que eu senti raiva ontem? Deixa eu tirar esse óculos aqui. Por que eu senti raiva ontem? Porque eu assisti o jogo do Cruzeiro, né? O Cruzeiro ganhou. Nós vamos falar sobre isso ainda. Pode seguir o jogo aí. Errado é você que ficou vendo esse tipo de jogo aí. Você não tinha você mais nada de bom pra fazer, não? Você quer que eu faça um resumo de alguma coisa? Porque não tem resumo de nada. Pode ser muito sincero, do fundo do meu coração. Eu não sei o que nós estamos fazendo aqui agora. Não sei. A América é rebaixado. Nós todos fodidos. Cruzeiro ganhou ontem. Fora a zona de rebaixamento. Um calor do caralho em Belo Horizonte. Eu sei que essa blusa preta deve ter uns 10 dias. Não lava essa porra. O que eu tô fazendo aqui? Olha que absurdo. Você pode deixar eu estrear no programa minha camisa da Consciência Negra desse ano? Você acha que só porque eu fui com ela na terça, eu continuo com a mesma camisa? Mas é? Só, aqui em casa tem máquina de lavar. Você tem que estrear ela quantos dias? Só para eu ter uma ideia, assim. Não, eu estreiei ela errado. Terça e estreiei no programa me hoje. Me assusta, mas peraí, como é que é o negócio? E você tem máquina de lavar em casa? Tem, ué. A máquina lavou a roupa, ué. Ó, cheirinho de sabão. Muito, muito me assusta e muito. Só me assusta mesmo. Saber que um cara que bate no peito aí pra falar que é colecionador coloca roupa de América na máquina de lavar. Mas ok, errado sou idiota. Não, é o mesmo cara, é hipocrisia. É o mesmo cara que reclama de usar meus copinhos do América, de usar os meus do América. E quem lava suas camisas do América? Eu não tenho quem lavar minhas camisas da América, não. Quem lava a camisa da América é uma máquina. Ué, que estranho. Você tá sem mão agora. Eu sei, eu sei. Você tem alergia, você tem alergia a sabão em pó? Rolô, você sabe quem lava as camisas dele, né? Ah, com certeza deve ser Dona Vitória. Claro, claro. Ela mesmo, vamos lá. Vamos lá. Cada um com seus problemas. Tem que botar a vida ruim de vocês, não. O Arthur já está pedindo aqui para você fazer um resumo da seleção, menino Thales. Não, Decadentes é do América, não de seleção, não. Que merda é essa? Porra. O Arthur, não fica dando ideia pro Jair, não. O Jair, o negócio do Jair tem que ter essa merda aqui todo domingo. Aí fica arrumando. Eu tô vendo em janeiro que porra que vai ser. Fica arrumando assunto pra gente aqui. Mas janeiro, se você for pensar, só tem 3 sábados que não vai ter, domingos que não vai ter nada. No 4º domingo já tem Campeonato Mineiro, ué. Tá, e aí, esses 3 domingos eu vou vir fazer o quê aqui? Falar de quê? Da renovação se o Matheusinho vai ficar ou se vai, se o Aloysio vai ou fica. Nós vamos convidar o Rolô. O Matheusinho tem contrato com a América, ô Mané. Nós vamos chamar o Rolô para ele fazer o comentário das redes sociais. Das férias, a turma está passando as férias. Entendeu? Menina Adolfo. Olha a carinha do doutor Adolfo quando falou. Menina Adolfo vai dar nota. Na verdade, eu lembro quando o Adolfo começou a participar aqui do programa, era outro Adolfo, não é esse Adolfo de hoje. Esse Adolfo de hoje é um Adolfo muito mais de resenha do Coelho. Então, na resenha do Coelho, eles têm educação, eles esperam cada um falar 10 minutos para aí sim. O outro fala, aqui como ninguém deixa falar ninguém. Então, por exemplo, menino Felipe Deleucos, nosso Decabites, ficou com raiva semana passada, ele está participando hoje. Ó. Não duvido ele sair do Decadentes, aquele é mimado. Verdade seja dita. Ele ficou triste semana passada. Felipe, nossas desculpas aqui. Eu tenho certeza já que ele vai sair do. Ele é mimado, eu conheço essas figuras. Ele vai sair do Decadentes e vai montar o Soul Decabits. Soul Decabits é ótimo. Soul Decabits. Aí como ele vai ver que até para ele é chato falar uma hora e meia, vai convidar o doutor Adolfo, porque aí o doutor Adolfo vai sair do resenha, nós vamos pegar, é assim, o roteiro é sempre assim, e fica nós dois, os dois palhaços aí de sempre. Aqui, você fica falando que o Felipe fala muito, gente, vocês não viram nada, quando ele foi no Fala Americano. Coitado do Lucas, não falou nada. É porque aqui, como diz o Thales, eu sou mal educado, eu já falo do bicho, falando pra caralho, para de falar que você tá falando demais. Doutor, e por coincidência, semana passada, o nosso convidado era o menino fotógrafo, coitado do menino fotógrafo, ele sofre com Decabites. O Decabites empolgou falar do Eles, vop, vop, vop, eu falo Decabites. Então, você tem um convidado hoje, porra, deixa o cara falar, caramba. Porra. Bom demais. Bom, essa semana começou. Você quer saber por que eu falei que do Cruzeiro? Você quer entrar nesse assunto já ou não? Não, porque o Cruzeiro, por incrível que pareça, ele tinha que ser um exemplo pra gente, né? Porque ele tá trocando de técnico toda hora e vai ficar na Série A. Ele teve centroavante que não marcava gol, afastou o centroavante. Não vai, minha praga vai pegar. Ele vai ficar na Série A, cara. Agora acabou. Ele precisa de pouquíssimos pontos. Ele vai ficar na Série A. Desse jeito aí, ó, mandando técnico embora, técnico não dando certo, ele mandando embora, faltando 5 rodadas, centroavante não faz gol, ele manda embora. Inteirinho. E a gente aí, tendo que ver nos jornais aí que o boi bandido quer ficar para 2024. Isso é um tapa na cara da gente, isso é um tapa na nossa cara. O boi bandido que essa semana postou aí que tá viajando com o Marcinho, né? Eu ia fazer um comentário sobre essa viagem aí, mas deixa para lá, ela vai ficar bem pesada no horário. Empresta o avião, mas não empresta a Ferrari, né? Exatamente. Ó, o pessoal, tá todo mundo aqui falando que Ronaldetes na Série B. O Tumol tá aqui falando. Tá difícil, viu? Deixa eu puxar alguns comentários aqui. Cuba Knights tava lá, tá sempre presente aí com a gente. Tá. Vou confessar. Ih, já, ó. Se o América estivesse muito bem, eu não estaria aqui, estaria radiante em paz. Como há um turbilhão de coisas ruins, isso aqui se tornou uma catarse, um desabafo, virou uma reunião. É a reunião do APA. Americanos putos anônimos. No caso, conhecidos. Né? O que é catarse para nós? No caso, APC. Responde-me no rolô, Thales. Ele quer saber o que é uma catarse. O que é... Bicho, eu sei que é catarro. Catarse, eu sei que porra é essa, não. É a mesma coisa? É parecido? É sim, é bem parecido. Gilberto Weber está dando saudações americanas de Vila Velha, Espírito Santo. Valeu, Gilberto. Rinaldo Castro, saudações americanas. Vamos que vamos para a luta. Carlos Antônio, para o Peba, que Série B do ano que vem não vai ser fácil. O melhor técnico para o América é Guto Ferreira. Rilner Riz, boa noite, turma. Anderson, vem aí. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tem uma informação aí. Sobre o Guto, é uma boa ele vir, porque aí vai passar a ter mais camisa 5G, né? Porque normalmente chega na loja muito pouca, ele vindo vai ter que ter muito material. Ou menos, né? Pode ser que ele vai comprar, algumas já vão ter que ser reservadas para ele, né? É, pode ser também que seja pior, né? É, pode ser que seja pior. Nuno Harry está aqui falando que eu tinha uma camisa casual que eu usei o primeiro turno inteiro, tem mais participações em campo do que Givanildo. E pior que eu gosto daquela camisa mesmo, aquela camisa tipo polo, que tem as mangas pretas desse ano, e ele é um verde mesh, assim, bem legal. Eu gosto daquela camisa mesmo. É um verde quem? Verde mesh. Verde mesh, cara, que é tipo aquele... que não é um verde liso, é tipo... Ah, não vou explicar pra você não vai entender essas coisas. Saulo Prata. O presidente do América, Marcos Juninho, não poderá jogar contra os Urubus. Ganhou, teve aí o efeito suspensivo aí, não... Caiu, não teve jeito, não. O Adir Baldelin tá aqui. Boa noite, Brasil. Que horas o América perde pro Flamengo hoje? Não, hoje ainda não. O Zé Flávio Moreira tá falando. Boa noite, Anderson Nunca. O Flávio Azevedo tá aqui com a gente. Melhor fechar o clube logo. Cadê os dirigentes que não dão entrevistas? Cadê o fanfarrão presidente da SAF e o presidente que só aparece em eleições pedindo votos? E o dirigente de futebol? É, esse aí não deu satisfação nenhuma. Inclusive na venda de jogo do Flamengo, parou, né? Ninguém sabe, não foi anunciado em lugar nenhum, só apareceu a notícia de, ó, estão vendendo... Não, foi sim, foi. Hoje apareceu. Pois é, que o América vendeu o mando de campo? Ah, não, que vendeu o mando de campo, não. Hoje estava sobre venda de ingressos. É, sobre venda de ingressos, mas ninguém postou assim, nós vendemos o mando de campo para o Flamengo porque faltou dinheiro no bolso, ou porque nós estamos nem aí para a torcida, ou, sei lá, ninguém postou. Pode ir lá no site do América e procurar notícia que não tem, não. Mas se quiser motivos, eles têm vários. Aí não ia ser uma nota oficial, ia ser quase uma Barça. É, mas é engraçado, cara, porque eu fico impressionante como é que, assim, os caras são incapazes de dar a cara pra bater, até nesses pequenos detalhes, porra. Você tem que informar. Vendemos, a proposta foi tanto, foi uma proposta vantajosa, blá, blá, blá, pronto. Sabe, mas, pô, é um mínimo, né? É uma covardia, um negócio absurdo. Otto Moll, em nome de Jesus, Ronaldetes na Série B. Santos Americanos, Marcão do Castelo, boa noite, Seletos. Mentalidade vencedora passa pela torcida também? Boa discussão. O que vocês acham? Mentalidade vencedora boa passa discussão. Pela torcida também? Bastante. Esses dias está sendo uma discussão bem interessante sobre isso, porque a gente está tanto em época de eleição quanto em época de troca de técnico, né? Porque estamos sem técnico e tudo. E aí você vê de tudo aí pelas redes sociais e até conversando com as pessoas. É, primeiro, então vou dividir a pergunta do Marcão em duas. Mentalidade vencedora tem que ter na torcida também? E segundo, a nossa torcida tem mentalidade vencedora? Quer puxar aí, Adolfo? Cara, essa pergunta, por mais simples que ela pareça, ela é muito difícil. Muito? Ela é muito difícil. Porque a torcida, ela adquire uma mentalidade vencedora, como a gente vê algumas torcidas de clubes que são mais vencem mais jogos e conquistam mais títulos, é uma torcida mais vibrante, é uma torcida que enche estádio, é uma torcida que canta o tempo todo. E é claro que isso vai incorporando. E às vezes a gente vê, por exemplo, torcidas organizadas de Palmeiras, do Botafogo invadindo sede com o Botafogo líder do campeonato. Invadindo sede não, fazendo protesto, né? Com o Botafogo líder do campeonato, né? Ou seja... E o Botafogo não é nem um daqueles times grandes não, vencedores dos últimos tempos. Né? Palmeiras, sim. E a torcida do Palmeiras também. Palmeiras bem, em tabela, disputando títulos no ano. Você vê que a torcida cobra insistentemente, né? E reclama da presidente, patrocinadora presidente. Né? Então, assim, eu acho que isso... E no último jogo que a gente teve lá no estádio, no Arena Independência, a gente viu um movimento de protesto... que isso aconteceu realmente mais para o final do jogo, né? Na hora que estava chegando ali nos 30 minutos, e as torcidas começaram a protestar um pouco mais, ou seja, é chato falar isso, mas a torcida é uma torcida um pouco mansa. Sim. Ela aceita as intempéries mais facilmente do que outras torcidas. Por quê? Porque há tempo a gente não vem conquistando títulos seguidos, né? Nossos títulos são esporádicos... Então ela é uma torcida mais mansa. A gente vê algumas pessoas manifestando em rede social. A gente viu esse último movimento aí na última partida mais forte, né? Aconteceram em alguns outros jogos, umas vaias no final do jogo e tal. Mas mais forte foi agora aí no final, na partida dos 30 minutos do segundo tempo do último jogo no Independência contra o Curitiba, né? Isso. E se a torcida tem que ter mentalidade vencedora, eu acho que ela adquire essa mentalidade vencedora. Isso que eu acho aí dessa conversa. É uma pergunta muito difícil mesmo, tem que fazer muita reflexão para poder entender. A nossa torcida, ela não é acostumada com vitórias. Não. Né? Tanto que foram anos bacanas esses dois últimos, onde a gente disputou torneio internacional. Né? A gente disputou uma Libertadores no ano passado e disputou uma Sul-Americana esse ano. Então isso pra gente foi um deleite, porque para mim, por exemplo, com 56 anos, eu nunca tinha visto isso antes. Nunca tinha visto. Isso é, para mim, uma novidade impressionante. Né? Apesar de eu não ter ido, né, não ter uma vida de rico como alguns participantes desse programa, poder ter ido em jogos internacionais, eu curti bastante. Assisti os daqui, né? Assisti os outros pela televisão, né? Fiz assinatura lá do canal que estava transmitindo. Né? Assim, uma coisa completamente diferente. Né? Aí, por isso que as pessoas me perguntam, você valoriza mais, por exemplo, o nosso último título de Série B ou valoriza mais o ano que disputou Libertadores? Para mim, o ano que disputou Libertadores foi sensacional, cara. Sim. Né? O América disputando a Libertadores. Então, isso pra gente é muito já, né? A gente até, assim, a gente contenta com pouco. Então, eu não sei se a nossa torcida tem mentalidade vencedora. Né? A gente precisa adquirir essa mentalidade vencedora vindo do nosso time, eu acho. E aí a importância dos comentários, a gente escuta vocês falando aqui, o Marcão e o César, principalmente lá também no Santos Americanos, e a gente já comentou isso no resenha também, essa mentalidade vencedora tem que vir dos jogadores, tem que partir da auto-administração. Né? A auto-administração tem que falar para vocês, tem que ganhar essas porras aí. É para ganhar. Queremos time de jogador que quer ganhar, não quer jogador acomodado, porque a torcida é pequena, não cobra, né? Vamos deixar você sem salário para ver se vocês resolvem jogar, né? Então, assim, não nesse, claro, né? Só uma piadinha, mas tem que vir de cima. Não pode contentar com a Série B. A gente pode falar, né? Muita gente triste que eu caí com a Série B de novo. Foi foda cair para a Série B de novo. Foi muito foda. Esses dias eu vi uma entrevista interessante do Tele no Roda Viva. E aí aquele narrador que era do SBT, que eu esqueci o nome dele, um magrinho com uma cara larga, eu esqueci o nome dele. Ele vira pro Tele e fala assim, isso antes da Copa de 94. Se você fosse escolher pro seu time Baresi, Van Basten ou Romário, quem que você queria no seu time? Pro pessoal mais novo aí que tá acompanhando a gente, não acompanhou nenhum dos três no auge, provavelmente. Mas eram três puta jogador, cada um dentro da sua especialidade, mas eram três monstros, e naquela época o mais monstro de todos era o Van Basten. E aí o Pelé fala assim, se fosse para escolher, eu escolheria o Van Basten, pela técnica. Só que o seguinte, eu pensaria muito, porque o Romário é cachorro magro. Ele usou exatamente esse termo, ele falou assim, o Van Basten é bilionário e o cachorro... o Arthur tá lembrando aqui, o Nivaldo Prieto, é isso mesmo. Aí ele falou assim, o Van Basten é bilionário e ele não é cachorro magro, o povo entra dentro da casa, o cachorro gordo, ele fica lá tranquilo, tá nem não, mas o cachorro magro, ele tá afim, qualquer coisa que acontecer, ele tá passando fome, ele quer conquistar a vida dele, né? Naquela época era exatamente o que ele via. E aí eu acho que é isso, eu acho engraçado, a gente tem um monte de cachorro magro no elenco, e nenhum deles tem essa vontade de vencer, de falar assim, cara, vou mostrar, assim, quero fazer uma coisa diferente, entendeu? Nem que seja para ir para outro time. São poucos que têm isso no time. Eu vejo isso no Mastriani, nem no Martínez eu vejo essa garra toda. Eu acho que ali é o futebol dele mesmo, sabe? Mas no Mastriani eu vejo isso aí. O Mastriani não gosta, não. Cara, eu vejo, por exemplo, o Varanda, essa vontade... Sabe? Então, eu acho que mentalidade vencedora, muita gente fala assim, vocês querem que o América ganhe a Libertadores, o brasileiro. Não, eu quero que o América ganhe o jogo. Eu acho que o que faltou esse ano foi a gente ganhar jogo. Não era ganhar campeonato, sabe? Muito jogo, assim... A gente perdeu muito jogo bobo, tomamos umas viradas ridículas, sabe? Tomamos gol retardado, muita falha individual... Né? Então isso aí vai minando o time, vai fazendo falta, como está fazendo falta aí agora, sabe? A gente caiu, a gente teve aí pelo menos nesse brasileiro uns 7 jogos altamente ganháveis, que a gente teve com o jogo na mão para ganhar, e perdemos. Começar, contra o Flamengo mesmo. Contra o Atlético Paranaense no Mineirão, acredite se quiser, era um jogo altamente ganhável, sabe? Então, quando eu penso em mentalidade vencedora, eu não, igual eu falei, eu não vejo, eu não estou nem pensando em termos de título, eu estou pensando em termos de jogo, sabe? É de você ver ali um zagueiro dando sangue. Ah, o Ricardo Silva, acredite se quiser, é um que eu vejo dar sangue. Com todos os problemas técnicos de idade, não sei o quê, blá, blá, blá, é um cara que está dando sangue. O Felipe Azevedo está dando sangue, mas aí falta o Aguirre, aí falta outras coisas, entendeu? Falta outras qualidades. Seu comentário, só te interrompendo já, mas só para finalizar, porque você falou num negócio interessante. Se você olhar para o histórico do América todo, das equipes que o América teve ao longo desses últimos anos, eu consigo afirmar que mais da metade das equipes, uns 70% dos times do América, são times com cara que não tem essa característica. Uhum. Nós vamos ter alguns jogadores tendo a característica, mas o time não. O time do América não é aquele time... você vê as entrevistas pós-jogo, né? Perdemos. Levanta a cabeça. Próximo jogo tem mais. É um certo comodismo, realmente. E os times são assim. Então você fala assim, o América é um time manso. Então quando a gente empolga, a gente vê uns jogos com o América com muita vontade, virando, vencendo, partindo para cima, né? O América sempre foi aquele time de fazer um gol e recuar. Uma característica. Uhum. E isso, troca técnico, vem outro, o time faz isso. É um medo de conseguir algo mais. Eu acho que é nesse sentido aí, sabe? Acho que o histórico de vitórias recentes, últimos 30, 40 anos, ele é pequeno. E aí, de conquistas, né? Então eu acho que isso faz o time ficar, sei lá, culturalmente. Então, por isso que o negócio de mudar o jeito de pensar, né, de buscar uma mentalidade vencedora, é correr os riscos necessários para isso. Fazer o time mudar essa visão. Olha, nós não queremos mais ser um time acomodado. A gente perdeu muito, conquistou pouco. Sim, a gente quer mudar a história. Então, acho que isso tem um pouco a ver aí com essa questão que vocês falam, o Marcão fala aí também. Tudo. Eu acho que levar isso para a torcida é difícil, cara. Eu acho que a gente não tem nem escala, talvez, para falar nisso, sabe? Os poucos que restaram, a turma que restou, tá aí, tá lutando. Eu sempre falo que o americano que tá aí ele é fruto de refinamento sucessivo, cara. Foi tanta porrada, tanta coisa que a gente passou aí nos últimos 20 anos, sobretudo, né? Que quem se manteve americano tá na luta. Uma coisa que eu achei muito ruim esses dias, conversando com as pessoas, é essa volta ao passado. Ah, vamos trazer fulano que já passou aqui, ciclano que já passou aqui. Talvez, eu não vou dizer que não haja uma mentalidade vencedora. Eu acho que existe uma mentalidade conservadora muito grande. A gente adora repatriar um, sabe? No medo da... Assim, por exemplo, eu conversei com várias pessoas da diretoria, conversei com algumas outras pessoas até de fora, alguns empresários, e eles estão dando o Enderson, tá? Eles estão dando o Enderson aí com praticamente fechado. As tretas com o Salum foram resolvidas e tal, e essa saída dele do esporte parece ainda mais suspeita quando você sabe disso, né? Então, se você pensar para 2024, a chance do... O Enderson fez um trabalho bem ruim no esporte, um trabalho meio barro, meio tijolo, no mínimo, para falar o mínimo. Então, a chance... Eu te pergunto qual o trabalho que o Enderson fez bom depois que ele saiu. Pois é. Então, digamos que a gente trouxesse um técnico, sei lá, um outro, eu vou rodar aqui a bolinha do bingo aqui, vou tirar um técnico qualquer, um que nunca trabalhou aqui. Vanderlei Luxemburgo. A chance do Vanderlei Luxemburgo dar certo, na prática, é a mesma do Enderson. Então, assim, eu não vejo essa paixão com repatriar, com não sei o quê e tal, sabe? Porque eu não acho que isso agrega na possibilidade dele acertar, sabe? Eu não acho assim, que esse cara aqui fez um trabalho monstruoso e que se interrompeu. Não tem isso, cara. Não tem. Quem repatriado que deu certo aqui? Meu, Givanildo, indas e vindas. De vez em quando dava certo, de vez em quando dava errado. A penúltima dele, ele ganhou a 2016. Na última, ele quase salvou a gente de cair em 2018, mas não salvou. Então, assim... É difícil, sacou? Mas a gente não, Antigamente tinha Procópio. Procópio também, ali nos anos 2000 e pouco, caía um técnico no América, você já sabia que era hoje Ivanildo ou Procópio. Era a vaga padrão, né? Então, assim, eu não sei, eu acho que aí a torcida tem uma torcida muito conservadora em relação a isso, sem nenhum motivo estatístico para isso. Para falar assim, ah, esse cara aqui parece uma saudade do ex, sabe? Ah, a gente teve momentos bons com o Anderson lá em 2017, vamos tentar repetir os momentos bons, mas, né? O próprio Mancini na primeira vinda foi bom, na segunda foi bom? Não foi. Foi, mas terminou mal, né? Mas terminou mal, e aí, né? Então, assim, eu acho que as notícias que tem me dado aí são o Anderson, tem uma notícia de troca de diretor de futebol, tem uma notícia aí que o Luiz Gretti... Mas troca é quando você tem um e coloca outro. Como é que você faz uma troca se não tem diretor de futebol? A notícia que eu tenho é que foi procurado o Luiz Greco. Luiz Greco já trabalhou no América e recebeu uma proposta e teve uma conversa nos últimos tempos. Provavelmente diretor de futebol, tá? Para quem não é da época, o Luiz Greco, inclusive, foi um dos principais naquela parceria que o América fez com o Feyenoord da Holanda, né? Que teve aquele rolo com o Fred e tal. Ele era chamada Caracu. Vamos voltar nela, então. Então, assim, eu tenho essa notícia aí e eu acho que vai ficar desse tamanho, sabe? Eu acho que vai ficar desse tamanho aí pro ano que vem, né? O Anderson, eu vou falar com você sinceramente, esquecendo tudo, esquecendo a saída turbulenta dele, a palhaçada que ele fez uma reunião com o Salu na quinta-feira, para montar elenco, para dar palpite, para não sei o quê, viaja com o time na sexta, joga no sábado e pede demissão por telefone na segunda. Sendo que eu tenho fontes no Bahia que me disseram que ele já estava contratado desde a segunda anterior. Já tinha, inclusive, assinado. Mas diz que isso aí é uma das razões que o Salu fica puto. Ficou puto com o Anderson. Mas parece que essa aresta aí já foi acertada numa dessas trocas de técnico da gente aí. Eles chegaram a conversar, mas não deu certo, mas se acertaram lá. Mas entre essas opções, não me desagrada tanto o Anderson. Muito embora, todo mundo sabe que o Anderson, o fim do trabalho dele é sempre triste. Porque ele sempre briga com o elenco, ele sempre caça confusão, ele sempre, no final, já tem negro querendo matar ele, né? E vice-versa, ele querendo matar os negros. Então, não sei, né? Eu não sei isso aí, como é que vai ser, né? O que vocês acham de Anderson? Qual foi o último trabalho desse Luiz Greco aí? Ai, cara, ele estava no exterior. Ele já passou por aquele Shakhtar Donetsk, trabalhou no Santos. Esse ano passado ele trabalhou no Betim. Nossa senhora, hein? Tá grandão na carreira, hein? Pois é. Tá grandão na carreira. Eu tenho uma empresa de engenharia. E aí eu vou contratar um cara. Vou contratar um cara que trabalha no Bola Bar pra fazer a engenharia. Deixa pra lá. Mas se for pois pensar, a gente está em risco, que o nosso diretor de marketing, quando saiu do Casuloso, ele era diretor de futebol. Então, é melhor trazer um qualquer do que ele migrar de setor. Promoção por trabalho bem feito, ele vai virar diretor de futebol. Na verdade, o certo seria ele sair fora, né? Porque... Ó, o Marcelo Pedrosa está aqui falando que Anderson só teve 12 derrotas em 67 jogos no Sport, campeão da B no Botafogo em 2021... Tá falando que a cronologia tá errada, mas nós chegamos até a verificar isso aqui, né? Mas tudo bem. Tá falando que ele tem mais títulos na B, ganhou 3 séries B, né? É isso. Eu não sei, eu acho que o problema todo tem muito a ver com como é que o trabalho dele começa bem e termina mal. Não sei, e sem um diretor de futebol para meio que resolver essas tretas, eu acho difícil funcionar, sabe? Eu acho bem difícil funcionar ser um diretor de futebol bem atuante para botar panos quentes ou para resolver o que tiver que resolver quando nas bolas divididas, né? Ó, deixa eu só passar para vocês rapidinho aqui. Ele foi diretor do. Bom, os últimos anos dele aqui. Ele trabalhou no Atlético do Luiz Greco, né? 2012 a 2016, ele foi diretor de Relações Internacionais do Atlético Paranaense. Ficou de 2008 a 2017 como analista de desempenho, scout, que fala aqui, né? Do Shakhtar Donetsk. Foi coordenador técnico do time B do Santos em 2017. Foi consultor técnico do Gokulam Kerala Futebol Clube da Índia. Foi Figueirense 2019. E o Betim, agora em 2023, de fevereiro a agosto. E agora ele é diretor da sua empresa Soccer Express, empreendimentos esportivos. Esse é o currículo do homem aí, ó. É. Não sei, eu penso isso. 2019, eu acho que o Figueirense foi quando quebrou o time? Foi. 2019 foi aquela época. Aquela época estranha do Figueirense lá, que aquele cara sumiu, deu calote, teve uns rolês esquisitos assim, né? Estávamos há 7 dias sem raiva, então, né? Não sei, igual eu tô falando, eu tô colocando as fofocas que eu ouvi por aí, né? Conversando com um, conversando com o empresário, né? Então, assim, já estão me dando umas notícias esquisitas aí, mas vamos ver, né? Mas tá com toda a cara, vendo de fora, parece que realmente tá com essa carinha aí mesmo. Eu não conheço o trabalho do Luiz Greco, só, né, a notícia que eu tenho. Alguns dirigentes veem o nome dele como um nome muito bom, e aí depois eu fiquei sabendo que houve de fato uma proposta por uma pessoa ligada ao Luiz Greco que me conhece e que eu tenho como conhecido, né? Então é complicado, vamos ver o que vai acontecer, né? A avaliação dele é muito boa? Dos diretores, sim. Os diretores do América e são... E o nosso atual diretor de futebol? Não é boa, não. Então, menos mal. Não é boa, não. Aliás, é boa mais ou menos dentro daquilo que a gente conversa aqui no programa, de que ele é... de que para base ele é bom para captação. Mas a notícia que eu tenho de alguns dirigentes aí é que a avaliação geral não é boa. Então, eu acho que alguma coisa deve acontecer. Eu não acredito que o Fred se mantenha como diretor de futebol. Mas aí, é como eu falei, é fofoca, é disse-me-disse, né? Eu acho que tudo pode mudar, lembrando que a gente tem eleições dia 28, que até agora parece que será uma chapa única, mas mesmo assim o povo está se movimentando pouco, relativamente pouco, e o que está impedindo a movimentação é uma indecisão do Salum sobre se ele sai ou se ele fica. Né? Jair, deixa eu te perguntar uma coisa, realmente eu não sei. Entre o diretor de futebol, um nível hierárquico inferior ao diretor de futebol, nós temos alguém para fazer, por exemplo, a gestão de vestiário? Não. Você tem uma estrutura, assim, meio paralela, que é o Euler, né? O Euler, ele tanto manda quanto ele vai... quer dizer, ele está ali, sei lá, ele está meio no nível, talvez, do Fred, mas é meio uma bola dividida ali também, né? Porque, afinal de contas, ele é do CA. Hierarquicamente, ele manda em todo mundo. Mas eu digo assim, no dia a dia do CT... Até no Juninho, Jário? Não, no Juninho não. No Juninho ninguém manda não, só Deus. Só se o Euler fosse Deus para mandar no Juninho. Então, e a esposa dele. É, fato. Né? Então o negócio assim, hoje não há, tá? Hoje não há. Hoje, quem toca futebol na América são 3 pessoas. Euler, Salum e Fred. Cada 4. E o Juninho? então, nessa assim, conversa, teoricamente, é o Fred que seria o responsável por fazer essa, interface da alta administração com o elenco, né? Com certeza. Isso realmente parece não ter funcionado bem nesse período. Claramente não funcionou, né? E não funcionou desde o ano passado, quando você lembra daquela briga do Cavicchioli com o Jailson, né? Aquilo já é uma coisa que claramente... se tivesse um diretor de futebol ali, tinha, como eu falei, ou resolvido na porrada ou colocado panos quentes. Mas só deixaram a coisa acontecer e deu no que deu. Né? A pior opção foi não fazer nada. E aí deu no que deu. Né? Deixa eu puxar aqui mais alguns comentários. Então, o comentário do Laura Gris é o melhor. Tem que convencer o Juninho a tomar uma providência e acabar com essa zona da gestão. Tem que convencer o Juninho a tomar uma providência e acabar com essa zona da gestão. Aí resolve. Alberto Boechat está dando um boa noite decadentes. Igor Rocha está aqui com o Coelho. Luiz Alberto, boa noite a todos. A Série B vai ser difícil, a torcida precisa tirar o pijama. Eu vou comentar um pouquinho sobre a reunião de terça-feira e eu acho que eu vou tocar nisso. Brunão, tô na área. Ídolo Thales sempre me faz rir nesse programa. Abraço ao doutor Camisa Zero, Jair Rolon. Júlio César Nathan, ficou claro que quem escalava o time quando o Busto chegou foi o Giacomini, manteve o mesmo esquema do Mancini. Só erros graves essa diretoria, inclusive de ter auxiliar técnico permanente. Não, eu acho que ter auxiliar técnico permanente não acho um erro, não. O problema é, o erro é ser o Giacomini. Esse é o erro. Esse é o erro. Esse é o grande erro, na verdade. Eu reclamava do Cláudio Prats, mal sabia eu que ele tinha muito para piorar ainda. A Di Baldelin mandou pra gente um superchat. Não, mas só um comentário. Tá, ô Jair. Tá falando aqui, esqueci que será dia 26 o jogo com o Flamengo, ainda bem, um descanso. Sobre o Giacomini, se você olhar no primeiro jogo dele como técnico, ele voltou para o mesmo esquema do Mancini. Ele não fazia isso com o Bustos, que o Bustos colocou três zagueiros. Ele pode ter indicado as pessoas erradas para fazer o esquema que ele queria, mas... Tanto que no primeiro jogo contra o Vasco, ele já voltou com os três atacantes ali, voltou com o Everaldo, que nem relacionado estava, e tirou os três zagueiros. É... Não sei, eu sinceramente queria saber também qual que é o palpite que o Giacomini dá real ali no time. Mas eu não sei, eu não consigo ter essa visão, não, sinceramente. Se nem substituir o goleiro foi ele? Pois é. Guilherme Guimarães. Jair, a gente está com um monte de cachorro velho e capenga no elenco. Paulo Prata está aqui falando que a Americana é soberbo mesmo na roça. Encontrei com o Thales na Guaicurus, cumprimentei ele e esse fingiu que nem me viu. É porque eu tava com a mãe dele, né? Aí fiquei numa situação meio constrangedora. Tava eu e a mãe dele. Aí falei, porra, bicho, como é que eu virei empresário agora, né? Eu virei empresário. É, larguei tudo e agora sou empresário e tava tentando ali uma oportunidade, mas não deu muito certo, não. Alberto Paes, eu tenho perguntar... uma preguiça desse perfil fake, gente. Eu tenho uma preguiça disso, vocês não acreditam. Isso eu tenho certeza absoluta que é coisa de Rolon. Não, mas eu tô aqui, ué. Você tá criando uns perfil fake aí. Você, daqui a pouco vem aqui as bobagens ali. É, manda um abraço pro não sei o que de cu aí. Ah, porra, senhor. Pergunta pra menina Rolon. Alberto Paes, em relação aos comentários sobre cachorro magro e gordo, como deveria ser classificado o Salum? Aí ele, para mim, é que é cachorro magro e velho, né? Hernani Barbosa, querendo... Ó, por falar em conservador, ô Hernani, puta merda, repatriar o Lisca. Ô, Hernani, essa convivência com o Andrezinho tá te fazendo mal, Hernani. Não faz isso não, só deixa o Lisca quieto lá. Eu gosto demais do Lisca, mas a fase dele não é boa. Deixa ele tratar dos problemas dele, pessoal, que quem sabe no futuro. Laura Grise, pra coroar o fracasso com mérito, só colocando o Salum de técnico. Aí ficaríamos finalmente livres do Salum. Seria um negócio interessante. Se a gente pudesse entrevistar o Salum e ele deixasse a gente perguntar, deixasse a gente falar para começo de conversa, né? Não tivesse tanta proteção e tal, falar assim, ô Salum, se você fosse técnico do América, do fundo do meu coração, você escalaria Juninho e Alê no meio de campo? Você escalaria? A resposta dele seria, eu tenho essa opção? Ai, ai. E nem sabe disso. Alberto Paes está falando que o Anderson nunca ganhou um único jogo contra o Atlético Cruzeiro treinando com ele. Ele só sabe ganhar de time pequeno. Mas não foi o Anderson que falou que o importante não é ganhar clássico, mas ganhar o campeonato? É, foi a ideia dele mesmo essa. Que não tem importância, então. Olavo tá aqui com a gente também. Olavo tá aqui, ó. No Juninho, só a esposa e tenho minhas dúvidas. André Vieira tá perguntando se tem rumores de Benítez do Galo. Você sabe algo? Eu não ouvi nada disso, André. É, inclusive, eu acho que o Benítez tem uma grande chance de ficar para o ano que vem, tá? Ele tem um contrato. O contrato dele é um contrato muito complicado, porque, né? É só para a Série A, pega muito. A notícia que eu tenho é que é bem provável que ele fique, tá? E aí no primeiro jogo, Giacomini joga no banco para coroar com êxito. Pois é. É um negócio que me assusta e dá medo. Você ter um Benítez na Série B tendo que voltar para buscar a bola e tendo que marcar. Isso me assusta. Porque se na Série A isso já é um absurdo, imagina a Série B que é porrada atrás de porrada. Pois é. Eles vão bater demais no Benítez. Vão, hein? Pois é. É uma pergunta complicada, é um negócio complicado, cara. Eu não sei. Boa pergunta para você. Vocês renovariam com o Benítez? Eu renovaria. Eu também, mas o que eu estou dizendo já não é nem questão do Benito. Estou falando assim. Aí entra na questão do treinador que vai vir. Esse treinador vai ter peito de colocar o Benítez como um verdadeiro camisa 10, sem obrigação de marcar, só distribuir jogo? Não vai. Ou esse treinador vai deixar com que a gente tenha jogadores que fiquem soltos dentro de campo e o Benítez tem que voltar lá atrás para buscar a bola e, quando não, tem que marcar os outros, né? Então, esse é a grande questão. É óbvio que eu quero o Benítez no time. É o nosso jogador mais técnico. É cracaço de bola. Vocês lembram que eu comentei, no começo do ano, eu comentei que se o Benítez fizesse metade dos jogos do ano, a gente já estaria no lucro. Lembra? Eu sempre falava isso aqui. Uhum. Eu estou vendo aqui que ele fez exatamente 39 jogos no ano, e o América, eu vi isso aqui outro dia, que o América fez 80 e poucos, cara. 80 e poucos jogos no geral em 2023. Deu, porque a gente jogou bastante do... Quer ver, ó? O Mineiro foram... Jogou bastante do Campeonato Mineiro, né? Quer ver, ó? Foram... Porra, tem jogo pra cacete. E agora esse trem aqui não soma. Daqui a pouco o Arthur vai mandar ali quantos jogos foram. Deixa eu ver aqui o total. Mas esse ano eu sei que deu 80, ou quase 80. Deu jogo pra cacete. E ele jogou 39. De qualquer forma, 39 eu acho que é muito jogo, hein? Eu não esperava isso tudo, Benítez, não, sinceramente, tá? Mas aí, entrando no intervalo também. Entrando. Quer dizer, numa Série B, num ano de Série B, vão ser muito menos jogos. Se ele conseguir entregar pra gente 39 jogos no ano, pra mim tá mais que aprovado a renovação aí, né? E aí eu acho que é como o Thales falou, o esquema também tem que ajudar ele um bocadinho, né? O esquema, vou botar ali uma das coisas que a gente precisa voltar urgente é um volante de ofício. A gente precisa de um volante de ofício. Agora não precisa mais do que esse ano, né? Vamos precisar. A Série B, cara, é... Ou não, dois. Pois é, não, com certeza. Quem tem um, tem nenhum, né? Ó, deixa eu ver aqui, ó. 7, 8... Mas aqui, se você falar do Benítez, 39 jogos no ano que vem, aí vai começar a gastar ele contra Guarani de Divinópolis, contra o RT... Senão, dá o Campeonato Brasileiro inteiro aí, jogando todos os jogos. Com certeza. Não pode gastar no Mineiro, fazer aquelas loucuras de colocar time todo titular para ganhar do time que já está rebaixado. Mas ano que vem tem um lance da classificação para a Copa do Brasil também, né? Pode bobear também, né? Ó, disputei três. Porque Copa do Brasil não dá prejuízo, né? A América deve querer jogar. Sul-Americana dá prejuízo. Pois é. É um pensamento, né? Complicado isso aí. Deixa eu puxar aqui um outro assunto. No último programa eu comentei com vocês que a gente ia fazer uma reunião na sede. A princípio, né, a gente tentou fazer uma reunião para pegar sugestões. A princípio seria para... Começou com alguns conselheiros que, como não há reunião do Conselho Deliberativo, alguns conselheiros queriam se reunir para conversar e dar sugestões, né? Aí depois a gente expandiu isso para os cotistas também, né? Que são as pessoas que ainda não têm os 3 anos para virar conselheiros. Em algum momento o pessoal começou a convidar também quem não é cotista e tal. A reunião foi marcada para a sede, só que na sede foi argumentado que não poderia quem não é cotista participar. Eu não vou nem entrar nesse mérito, tá certo? Não vou nem entrar nesse mérito, porque para mim ali é a casa de todo mundo. Né? Eu acho que todo mundo deveria ir. Mas no final, nós fizemos uma primeira reunião, foi ótima, a gente pegou algumas sugestões, mas para vocês terem uma ideia, nós ficamos lá 3 horas, inclusive o Rolon, que está aqui, foi também, né? A gente ficou lá 3 horas e não chegamos nem em futebol. Boa parte da reunião teve a ver com marketing, teve a ver com algumas coisas envolvendo marketing, e uma das coisas principais foi uma reaproximação com a torcida, né? Isso foi um tema muito abordado lá, que independente do que acontecer, independente de qualquer coisa, e eu vou puxar aí o comentário, o pessoal pedindo que a gente vai ter, que a torcida vai ter que apoiar no que vem. O que vocês acham? Peraí. Esse treino me cansa, gente, falar que a torcida tem que apoiar. Quando que a torcida deixou de apoiar? Cara, eu concordo contigo. Quando mas que a torcida deixou de... Não deixou. Ué? Nunca deixou, mas... gente. Agora, querer que vá ao estádio 30 mil pessoas, isso não existe, gente. Não, isso não existe. É aquilo ali. Não vai... O Sul da América tem que apoiar. É de 30 mil pessoas. É, exatamente, doutor. O total. Então, assim... Não vai. Então, cara, pedir que a torcida apoie... O que o pessoal tá achando que a torcida faz quando vai ao jogo? Fica de costas? É. Fica fora do jogo? Pô, todo mundo vai apoiar o time, hein? É óbvio que no último jogo, contra o Curitiba, contra o... Sei lá, contra quem que foi. Foi Curitiba, né? Nós tomamos aquela patada. Foi. É óbvio que ali a turma ia ficar puta. O time rebaixado, tomando de 3-0 do vice-lanterna, é óbvio que a turma vai ficar puta e não vai apoiar, não. E não tem que apoiar mesmo, não, hein? Mas isso aí, faltando 10 minutos pra acabar o jogo, hein? Então, a torcida apoia sempre, sim. As organizações... Então, assim, é um saco esse negócio. A torcida tem que comparecer, a torcida tem que apoiar, não sei o quê. É o contrário. Essas porra desses caras é que tem que entender que a gente tá lá, ué. E é exatamente isso que foi, quando a gente falou sobre reaproximação com a torcida. Não é a torcida se reaproximar, é o time se reaproximar da torcida. Exato. É, a lógica é essa. É o que a gente falou, por exemplo. Esse ano, o time marcava um gol, os caras davam as costas pra torcida e ia comemorar entre eles. A gente poucas vezes viu esse ano um jogador nosso fazer um gol e comemorar com a gente, comemorar com a torcida. Tudo que nós falamos aqui sobre Coelhão que não vai na arquibancada, sobre todos os problemas logísticos e tudo isso, isso afasta a torcida, assim. Entendeu? E não é culpa do torcedor, é culpa nossa, como instituição, certo? Então, o que vocês pensam sobre isso? Porque, cara, olha para você ver, hoje nós vamos terminar o campeonato. Eu escrevi um texto na época do Everaldo ter falado aquele negócio do Idaí se cair, em que eu falava que a gente ia cair cada um para um lado. A torcida ia cair para um lado e o time ia cair para o outro, porque nós estamos separados. Dá para ir para 2024 nesse clima? O que vocês pensam disso? Não, acho que não. Tudo, e tudo está esquecido. Cara, tem solução? A pergunta é, tem solução? As pessoas que nos afastaram, elas vão sair da América? Não vão. E a gente sabe quem são as pessoas. Esse Everaldo aí mesmo que falou bobagem, ele vai sair da América? Não vai. Então, o que nós vamos fazer? O cara... Igual o Rolão falou aí que é no terceiro... O cara tem que ser personagem. Falou aí que o cara... Que o nosso jogo é no quarto domingo, no quarto final de semana de janeiro. No quarto final de semana de janeiro, nós vamos estar tudo lá, ué. Tudo assim, os 1.500 de cima. Claramente, a gente pode ver que do começo do campeonato para o final, teve uma queda na média, assim. Isso é normal. Tipo, o time foi perdendo, mas eu acho que não é só o futebol, sabe? Eu acho que não é só o futebol. Eu acho que existem outros fatores aí e que o time precisa fazer o meia-culpa, sim, e falar, ó, tem que mudar de atitude. Desse jeito não dá, cara. Não dá para esses caras acharem que eles estão jogando aonde? Que a torcida não pode vaiar. Teve uma pessoa contando lá, por exemplo, que um jogador em Montevidéu fez boicote para levar o time para dentro do vestiário e a turma não ir lá cumprimentar a torcida. Lá na Colômbia, eles não cumprimentaram a gente e voltaram no único voo com a gente. Sabe, então, eu não entendo isso, assim, quando que o time ficou desse jeito, sabe? Quando é que virou essa guerra civil, torcida entre torcida e time? Porque não teve motivo. Não teve, cara. Não teve motivo para isso. E se tivesse, todo mundo saberia. A coisa foi... O que eu quero dizer é que não teve motivo por parte da torcida. Sim, não teve nada específico. Pelo contrário, né? Agora que eu tava falando, que tava travando, Thales, desculpa, porque eu tava falando em cima da sua fala, porque eu tava dando uma travadinha aqui para mim, no meu na internet fantástica. Os caras precisam se transformar em personagens, se for necessário. Virar o presidente e falar assim, vocês vão lá no final do jogo, vocês vão lá cumprimentar. Isso eu também. Não entra no vestiário sem ir lá cumprimentar, não. Vocês vão lá, bate palma, agradece. Quem quiser jogar uma camisa, pode joga. Pode estar puto tanto que for. Bota a puta sabe aquele negócio do... Sabe aquele negócio do canhão? Vocês lembram o canhão que atirava a camiseta? Aham. Tá pro jogador ir lá, cada um com uma camiseta, e jogar lá, uma camiseta de malha, que seja da linha. Isso é muito tranquilo de fazer. Agora vocês vão fazer. Quem sabe até eles gostam, né? Porque não parece não gostar, né? Jogador que comemorou com a torcida, quem foi? O Varanda, que não devia saber, né? Que foi lá e comemorou. É o Rodriguinho, que vai lá e comemora. O Mastriani, que... Nem sempre vai, mas vai lá também e comemora. E o Benítez. que vai lá e comemora contra o Santos. Beleza, até hoje eu não sei se pegou o que fez, se ele estava xingando a galera ou se ele estava comemorando. Até não, hoje. Ele está comemorando, acho que está comemorando. Pois é, eu acho que a gente não pode ir para 2024 nesse batido aí não, cara. Mas aí já, pode não. Você falou do voo da Colômbia. Só um momento, o Flávio Azevedo tá querendo saber o nome do seu treinador. Bicho, eu não tenho nome não, Flávio. Você tem algum nome do treinador? Eu não tenho não. Eu não tenho não. Indicação? É. Olha, acho que ele tá querendo saber se você sabe. Eu não, não, o que eu sei é o Ederson. Agora, a minha indicação eu não sei não. Eu nem estudo pra isso. Você quer a minha indicação, Jairo? Pepe Guardiola. E aí vai vir o Guardiola. Pepe Guardiola. Ou dos Pepe, que já tiveram, né, no América. Ou aquele horrorosamente. Aquele senhor lá, aquele mais velho lá, tá até ultrapassado, do Real Madrid, mexendo Carlos Ancelotti. Aquele também é certo. Ah, também. Aquele. É, né? Aquele também é bom. Esses dois eu queria no América. E o Fernando Diniz, você não quer, não? Não. É. Nem não, tem um menino novo que tá treinando o Palmeiras, eu acho que poderia vir para América. É o tal de Abel Ferreira? Abel Ferreira. Abel, achei que era o Abel, aquele antigo, é um professorzão lá, mas é um outro, é um menino novinho que tá aí no Palmeiras, começando. Ô, Flávio, eu queria saber muito palpitar nisso, mas eu não sei te dizer quem eu traria, não, cara. Até porque eu não sei qual que é a base salarial que eles estão dispostos a pagar. Essa é a verdade também, entendeu? Não vai ser na base da gratidão. Porque se for o salário do Mancini, por exemplo, 250 pau dá para pagar. Dá para pagar um bom técnico. Tem que ver se esse bom técnico quer vir para uma Série B. Né? Mas, assim, eu não sei. Eu já falei que o meu tipo de técnico, para mim, que eu falei aqui no último programa, é tem que vir um cara que seja maior do que esses jogadores. E nem é difícil. Mas tem que ser um cara vencedor, um cara que tenha laranja chupada para mostrar, entendeu? Falou, ó, é por isso, Jairo, que o Renato Gaúcho dá tão certo no Grêmio, né? Ué, você viu ele batendo, você viu ele cruzando uma bola outro dia aí, entendeu? Eu falo assim, vocês não sabem, vocês são ruins. E vai lá e bate e fala assim, e mostra que os caras são ruins mesmo. Você tá entendendo? O Zé Alves tá falando aqui em Dorival Júnior, Dorival não vai vir nunca para um time de Série B, Zé Alves. Um Luxemburgo viria. Eu gostaria de ver, viu? Esse é vencedor de com força. Eu até gostaria de ver. Eu acho que tem que vir um técnico para dar uma quebra. Sinceramente, Guto Ferreira, Ederson, Jair Ventura, esses caras vão se trouxer só eles vão ser engolidos por esse elenco, como o Bustos foi e o Mancini foi. Entendeu? Porque já tá tudo esquematizado, sabe? Então pensa assim. Do diretor de futebol ou isso, outro cargo, né? Que vai lá e banque isso. Isso. Ou você tem um técnico estratégico e um diretor fodão, ou você tem um técnico fodão e um diretor estratégico. Dois estratégicos não vai fluir, não. Vai ser engolido. Isso é fato. Então, assim, o nome eu não saberia, sabe? Mas eu gostaria pra de gente, alguém que pra gente saber o nome do técnico do ano que vem, a gente tem que fazer um programa aqui entrevistando o Juninho. Ele que tem todos os segredos do 2024. E aí, só para terminar, a gente teve algumas ideias muito boas, a gente combinou que vamos fazer uma segunda reunião, e aí nós estamos vendo, ou a gente faz virtual, ou a gente faz num outro lugar, só para que o pessoal que não é cotista possa participar, tá? E aí que a gente vai bolar um esquema esperto aí para pegar as sugestões, para ver até se o trabalho rende um pouco mais também, sabe? De repente a gente coletar sugestões antes e discutir na reunião, de repente fazer alguma coisa um pouco mais direta para poder a coisa render, né? Mas vamos fazer mais uma aí. Esse CA que vai ser eleito vai entrar só em janeiro, né? Seja ele qual for. Então, dá tempo da gente fazer mais uma reunião. Claro, aí. Da metodologia? Claro. Bom, vocês vão abrir para as pessoas darem outras. Quem não pode participar da reunião presencialmente. Aham. Uhum. Né? Eu sugiro que vocês agrupem os temas e dividam os que estão lá, o que podem participar da reunião, em grupos, para que esses grupos trabalhem um tópico do assunto e numa reunião, aí vocês conseguem ser um pouco mais produtivo na reunião final lá. Que aí um grupo já trabalhou, já leva o que é, e aí vocês fazem só os comentários, os outros, né? A ideia é essa. Pelo workshop, né? É, o ideal é trazer sugestões de todo mundo e a gente discutir, assim, para não ter que, na hora, o cara apresentar e tal, né? Para gastar menos tempo com isso. A gente recolhe as sugestões, manda para todo mundo e depois discute, né? Nas palavras do doutor, então, nós vamos fazer um brainstorming, depois um workshop. É mais ou menos isso, entendeu? Tá certo. Deixa eu ler alguns comentários aqui, ó. Roberto Nassif tá falando que o Mastriani já está em vários times de graça, parece que o América é idiota ou incompetente mesmo, e o Martins também. Que esses dois vão sair e vão. Isso aí eu acho que não tem nem como segurar, não. Só tem que fazer uma negociação boa. A multa do Mastriani é 60 milhões. Essa multa não é para futebol internacional, não? Não, porque na verdade é o seguinte, no nacional vale aquela regra dos 100 salários, né? E aí a regra dos 100 salários é muito maior do que isso. Então essa 60 milhões é até menos do que 100 salários. 2 mil salários, não? Não, cara, não sei. 100, eu não sei, tem uma regra da CBF aí. Você pensa que a multa... Vitor Roque foi 24 milhões do Casuloso. Se for 100 salários, ele ganhava 240 mil. Ah, cara, essa regra é da CBF. Pode ser também. Eu sei que na prática a multa do contrato sempre é menor do que esse valor, porque esse valor é irreal, né? Então deve ser nessa faixa dos 60 milhões, mas eu acredito que não vai vender por isso, né? Se vender por 60 milhões, a gente bota um lacinho e leva em confins, infelizmente, porque é dinheiro pra caramba, né? De graça não pode nunca, nem pensar, né? De jeito nenhum. Leonardo Malar está aqui falando, ó, vamos contratar outro técnico igual o Fraquinho Santos. Aí o Benítez vai virar falso 9, igual o Zárate. O Marquinhos Santos matou o Zárate aquele ano. Puta merda, aquela invenção dele de falso 9, matou mesmo. Lúcio Melo, a empresa já vendeu os 3 gringos do América para 8 times. Vai ser uma perna para um, cabeça para outro, tronco para mais um. E por valor de liquidação total. Mas isso aí é o trabalho da imprensa para puxar para os outros times e para sacanear a gente, cara. Isso aí venderam para os dois daqui de BH, né? Claro. O Adriano está vendido para o Cruzeiro e para o Atlético. Pois é. O Augusto Rezende está aqui falando que o Taro já começou a coçar os olhos, faz o esporte especializado antes que durma. O Joaquim Botinha. A última vez que fui ao campo foi no jogo contra o Grêmio em 2021. Foi uma falta de respeito e não volto mais. Em Sete Lagoas a gente era mais respeitado. Pior que se você analisar bem, era mesmo, viu? A Andrea tá falando aqui que essa briga... Deixa eu puxar aqui. Eu achei que eu tinha salvo, não salvei. Oh, que pena. Pera aí, mas eu acho rapidamente aqui. Ela tá falando que essa separação com a torcida começou com esse novo marco aqui, ó, achei. A guerra entre torcida e jogadores começou quando entrou esse marketing de hoje. Galera saindo geral do clube como funcionário. É complicado. Isso aí a gente já viu umas coisas aí, a gente comentou aqui no programa durante esse ano, que afasta demais. O pessoal vinha do interior com criança e não conseguia colocar uma criança para entrar no jogo. Não tinha fila porque estava tudo ocupado com o filho de jogador. Então são umas coisas que não pode ser. Rogério Cunha está aqui. Boa noite. É só começar a ganhar alguns jogos que a torcida comparece. Salve, salve. Estou em Balneário Camboriú. Vou ter que ir em Brusque e Floripa. Abraço aí, Rogério. Show de bola, viu? Deixa eu puxar aqui o último comentário. Thiago Garcia. Prospectar os jogadores do poderoso Brusque. Guto Ferreira não ganhou nada em lugar nenhum. E é bom de interromper trabalho no meio, igual o Anderson. Verdade também. Não, Guto Ferreira ganhou 2 Copas do Nordeste. 2017 e 2020. Pois é. Alguém quer puxar algum último comentário? Não, só para falar sobre a multa, ela tem limite de 400 vezes o salário mensal. Então é isso, 400 vezes. O resto do contrato. Uhum. Se não tiver expressa no contrato. Entendi. Não deve dar 60 milhões, né? Não, exato. Certamente. Dá muito mais, eu acho. Aqui. Então, para que essa bobagem de colocar que a multa do jogador é 60 milhões? É porque pelo seguinte, se o clube chegar e depositar os 60 milhões, não tem negociação nenhuma, entendeu? Se chegar um time aqui e depositar 60 milhões, o cara não precisa nem olhar na cara do salão. Ele só fala assim, Mastriani se apresente amanhã no CT do meu time. Acabou. Por isso que as multas de contrato são altíssimas, entendeu? Uhum. Porque se o cara pagar a multa, não tem o que recorrer. Sacou? Não tem então, nada 5 milhões devem ser o deve. Mas foi isso que o Atlético Paranaense fez com o Vitor Roque. Veio aqui e pagou a multa. Exatamente. Acabou. Pagou a multa. Ah, não, já era, filho. A multa era tanto? Tá aqui, tá depositado, tá aqui seu Pix. Amanhã se apresente no CT. Acabou. Né? Menino Thales, você vai falar de esportes especializados? Claro, sempre, né? Esportes especializados com Thales. Então, turma, tá tudo parado. Tá tudo parado. O site do América não se atualiza, tem desde o último programa. As redes sociais do futsal também não se atualizam. Então não tem nada de esportes especializados. Segue o jogo, já. Hoje foi rápido. O América venceu ontem no vôlei, na Superliga. O que é que o vôlei vai tomar no cu dele? Isso aqui é amor com o América Vôlei. Bom, nosso próximo jogo é domingo contra o Flamengo em Uberlândia, que até agora o nosso próprio time não falou sobre que nós vendemos o jogo, só falou que... Falou que nós vamos... Se você quiser saber como você compra ingresso, tá lá no site oficial. Tá lá no site, mas não falou que vendeu, não. Tá lá, Parque Sabiá tá tudo, mas não falou que vendeu, não. Né? E jogo 6:30, domingão, contra o Flamengo, lá, né? Menino Thales vai para Uberlândia, Rolon vai para Uberlândia também, com toda certeza. Espero que dê um resultado positivo igual o último jogo, 500 mil de lucro. E aí teremos decadentes às 8:30, provavelmente, para já encaixar nesse jogo contra o Flamengo aí, beleza? Bom, então, agradecer doutor Adolfo, agradecer Rolon, viu? Nós estamos aí. Nós estamos aí juntos, muito obrigado. Valeu, obrigado pelo convite. Boa semana a todos. Até mais para vocês, gente. Falou. Valeu.